0 no 0, limite ao localizador. 0 no 0, esquerda, limite ao loco, 6726. 54, tráfego 12 horas, 16 milhas, Boeing 737, passou no 070 em descida. Jet 6726, curva à direita para interceptar o curso do localizador, voo na proa 070 em forma estabilizada. Desça 2 mil pés, ajuste 1014. Direita 2014, 6726. Primeiros 1.200 metros impraticáveis devido a obras. Afirmativo. Five, four, one, four. Read of that for space and turn right heading 040. Descendo e mantém 3000 feet, que é o NIC 1014. Ok, understood. Make a right turn 040, descendo e mantém 3000. Canadian 1014, confirm. 1014. Roger. Bruno Salvador, 3859, Gole Gonza. Subol 360, vigilância, 3859. 360-359. 060, gol 982. E desse mantém o 040, gol 982. 040-982. Controlador T3859, solicita voar Gonza para evitar formações. Quem confirme o 3859? Afirmo, solicita Gonza para evitar formações. Isso. O ar de coordenação com Recife autorizado os desvios, o T3859. Qual a prova que vai manter da presente para o desvio? 260. Frente do desvio está 3859. 304, chame Recife em 1264, alterna 1288. 264, 288, 3304. Bom dia. Bom dia. Controle Salvador, bom dia. Papai, algo mais, Papalima? Mike Papalima, prossiga. Papalima, controle, prossiga. Papalima, o controle está lhe atendendo. O controle lhe atende. Prato, não estou recebendo ele não. Trip 5414, turn right, heading 070 to intercept the localize. Descendo e mantém 2000, 1014. Bom dia, agronomia 05, decolou. 070, descent to 2000, I cover back one, intercept localized course. Agronomia 05, sube e mantenha o 360 da El Vigilante. Da El 360, agronomia 05. Jet 6726, complete LS, tem um glide, chame a torre, 1186. 826. Atingiu 040, 982. 982, desça para 3000 pés, ajuste 1014, para interceptar o localizador, curva direita para o 070. Direita 070, com 1014, 1192. Tendo para 3000. Five four one four. 5414, complete LS approach. Contact the tower on 118.6. 18.6. Patango, Mike, Papa Lima, prossiga. Tendo encontrado com o centro de Recife, de RJ para Valença, poderia informar as condições de Salvador no momento? Só um segundo, vou checar com a tua. Veito 2 autorizado, ILS, sem o glide. Sempre autorizado, ILS, sem o glide, 982, gol. 47 para cópia, Guarulhos 300. Rio 9647, estou sem seu tráfego, até já entrei em contato com o centro para atualização, porém informo ao mesmo que o que eu tenho aqui no seu plano é pela UPRI 58 e o centro também possui o seu plano com a UPRI 58. Informo que neste horário não é possível a UPRI 58, então o centro não está autorizando o seu plano devido ao LOTAN. É necessário uma CHG solicitando a UPRI 50. Vamos entrar em contato com nossa coordenação, ok? Sim, muito grato e retorne quando feito o CHG. Vamos e uso Salvador, pista 190. Os primeiros 1.200 metros impraticáveis, o procedimento TLS, XG e sem um glide. Chame Recife em 1264 ou Terra 1288. 264-288-3259. Olá, Mestre de 26, área Bruna, sua escuta, bom dia. Aí fala, Marco Uniforme, qual a pista em uso e o pai se conta? Foi 45? Para BH 58, ok, será condenado 260, aguarde 267-26, prossiga o táxi Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette 02, 267-26. Chame Recife em 1264, alterna 1288. 264-288, um bom dia. Bom dia. O Janel 63, zona 1, na posição número 1, pronto para pushback e acionamento. E mantém a posição, a Janel aguarde. Aguardando. Sala objeto 6726. Objeto 6726, mantém a posição. Nós estamos na taxiway, senhor. Eu só queria reportar o seguinte. Vocês estão com essa restrição de 1.800 metros? Não tem ninguém trabalhando na pista. A visibilidade está péssima. Chovendo. Pista é extremamente escorregadia. Nós conseguimos parar o avião nos últimos 5 metros, tá ok? Então tá ok. Em situação de chuva, é o que acontece. A gente só está aguardando as autoridades competentes a liberação oficial da pista, ok? A gente está aguardando só o retorno. Por muito pouco... Não acontece um acidente por causa da demora de decisão deles, tá ok? Muito escorregadinha a pista. Ok, gente. A gente só tá aguardando aí a liberação oficial pra deixar ela toda extensão aí do... Pelo menos tirando os 90 metros. Mas já acionando todo mundo de direito aí. Pois é, mas esse aguardo já deve estar quase a uma hora, né? Tem que acontecer alguma coisa pra alguém tomar uma providência, né? Eu também concordo. A minha parte já foi feita. Mas dá uma... É ativada nisso aí, porque fala pra ele que não tem que esperar acontecer nada, não. Ok, sente. Por muito pouco que a gente conseguiu parar com o pé. A gente parou realmente faltando 5 metros pra acabar a pista. Sente. Prossiga visual, frequência livre, Juliette Quebec. É, obrigado. Estabilizado, igual 982. Aqui, ó, 3 minutos já. Como o senhor ainda está um pouco afastado daquilo, ingresso aqui no pátio 3 e portal 2. Eu vou liberar o Chané no pátio 1, no portão 1 não para o push, e após seria condenado até o seu táxi, até o portão 2. Aqui no pátio 3 e aguarde. Sem problema. Tem 3 no 1, agilize manobra, autorizado pushback, acionamento, porta táxi. Voltaremos táxi, 3 no 1. O Salvador, Rio 9647. Prossiga Rio 9647. Já estamos em contato com a coordenação da empresa, vai ser feito aí um novo plano aí pela Aperisco 50. Você poderia somente adiantar aí qual seria a saída prevista agora por essa aerovia para o Rio 9647? Da Eldiné, saída da Eldiné, Aperisco 50 da Eldiné. Ok, da Eldiné para o 9647, grátis. Positivo. Sir Brown, good morning, trip 5414, reporter van evacuator. Sir 514, continue taxi, Alpha Kilo 8.3, and expect 8.2, trip 5414. Roger, Alpha Kilo, April 3, with you to further information, 3P5415. Xavier 6311, pronto para o táxi, 4 horas e 15 de autonomia, 107 a bordo, alterna Galeão. Xavier 6311, autorizado o táxi via Índia Alfa, antes da Delta chamar a torre 118 decimal meia, o ajuste 1014, Xavier 6311. Xavier 6311, Alfa, Juliette, Xavier Alfa, Xavier 6311. Salve Salvador, bom dia, gol 1982, livrão. 92, prossiga táxi via Alfa, reporte antes daquilo. Alfa, reporte antes daquilo, 982. 96726, após Oxanã iniciar o táxi, prossiga até o 02. Mas Oxanã prossegue pro 2, web 67226. 35414, prove o táxi. Correct, continue o táxi via April 3, after April 1, until remote position. Roger, approved, April 3. To April 1 to remote position 14, so it's 5414. Uniforme, Salvador para BH 260, copia? Usado Salvador BH 260. Eu vi up 58. Decoladão no 7, curva à direita, subida gole, transição Gonza, código 5563, frequência do controle 199 decimal 35. Irmão, é trem? Enfermos? Paciente, 45 para acionamento táxi de decolagem, chame agora a torre 198 decimal 6, ajuste no 04, confirme PLB, autonomia alternativa. Para acionamento táxi de decolagem, chame agora a torre, o uniforme, marca uniforme, bom voo. Fala Salvador, gol 1397, cliente da informação Vitor, autorização e Deus. O 397 para Ilhéus, confirma o nível? 220. Para a coordenada, aguarde. Gol 1982, após a aeronave Fokker 100 ingressar na Delta, pode prosseguir Kilo Pátio 3 até o portão 04. Após a passagem, Kilo, o portão 4, 1982. Nove meia quatro sete, o solo voltando. Quatro sete, o solo voltando. Prossiga. Tem condição de informar aonde foi feito esse HG? É pelo DOF da empresa, senhor. Porque é lá em Curitiba, lá que é a sede da empresa. Ciente, porque o setor recente informou que ainda não possui a CHG, então não podem autorizar o seu voo. Tudo bem. TAM 3454. TAM 3454 para Recife. Confirma o nível. Nível é o 340, previsto. Ah, perdão, 330. 330 Recife na coordenada agora. Tá confirmando a pista agora em toda extensão? Negativo, ainda operando com os 1.200 metros fechados, o TAM 3454. Existe orientação para, com chuva, operar a extensão completa? Estamos aguardando apenas a confirmação das autoridades competentes, ok? Bom, as autoridades competentes começarem a trabalhar rápido, um pouco mais rápido, né? Porque continua tendo decolagem com a pista restrita, escorregadia e molhada. Consciente, alguns jornalistas reportaram, porém a nossa parte já foi feita. Se tiver que abortar uma decolagem, é impossível, companheiro. Pois é. Ciente. É que existe uma orientação, uma notão informando que com pista molhada opera-se pista integral, né? Pista total. Os primeiros 90 metros não seria problema algum, agora 1.200 metros é bem significativo. Ciente. Comandante da TAM, se possível, poderia reportar em livro, assim também ajudaria o nosso trabalho também, ok? Eu vou fazer o segundo Air Safety Report que eu faço em Salvador, vou fazer mais um aí. Muito grato. Controle Salvador, com Chanel 6319. 3-1-1, suba ao 320, saída da El Vigilante. Aos 320 da Dael, o Chanel 6-3-1. Chanel 631, mantendo a proa 230 para evitar uma formação. Gente, a Chanel 6311. Condições de voar de Nera presente? Afirmo. Autorizado voar de Nera. Direto de Nera, com Chanel. Já tem autorização no 397, tá bom? Agora em contato com o setor Recife, mais um minuto para que sua cópia. Só a saída prevista para 3454 seria pouca? Pouca, acabou. Obrigado. 9647, não escuta, tá cópia. Prossiga. Rio 9647, está autorizado 300 para Guarulhos pela Upper Whisky 50. Decolando da 10, curva à direita, saída da EL, transição de NEA, o transponder é o 5575, o controle em 1935, cortejo. Autorizado Guarulhos, 300 pela Upper Whisky 50, decola da 10, faz curva à direita, da EL, dealer. Transponder 5575 e o controle 1935. Correto, o Rio 9647, informa que a pista 10 opera agora com a restrição apenas de 90 metros da cabeceira, ok? Ok, certo. O Gol 1397, na escuta para a cópia. Prossiga. Fono 397, autorizado Ilhéus, nível 220, pela Golf 677. Decola da pista 10, com curva à direita, saída da EL, transição coral. O transponder é 5004, o controle 1935, corteja. Ilhéus 220, nível via Golf 677, decola no 0, curva à direita, da EL, coral é a subida. O transponder 5004, controle 1999-35. Confirmada a pista agora apenas para os primeiros 90 metros. Afirmativo, apenas a cabeceira, a parte de concreto da cabeceira está interditada, ok? A pista opera com 2915 metros. É. Só 3454 na escuta para quanto? Para quanto 3454? Botão 3454, autorizado Recife, nível 330 pela Upper Whisky 58. Decola da 10, curva à esquerda, saída confirmada é Pucaracaju. O transponder é o 5573, o controle em 119 decimal 35. Corteja. Autorizado para Recife, nível 330, aerovia Upper Whisky 53. Após a decolagem da pista 10, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Transponder 5573, controle 11935. Só confirmando a aerovia Upper Whisky 58, ok? Informo também que a pista agora opera com apenas a cabeceira restrita, 90 metros apenas restrição. Tá correto, chama para o puxo acionamento. Enter o 3454. Confirma a aerovia Upper Whisky 58, ok? O 3454. Upper Whisky 58. Novo da 3602, Quente XV, autorização para Porto Seguro. Da 3602, 300, Porto Seguro, qual o nível? É isso mesmo, 300? Firmo. Guarda um instantinho para a cópia, 3602. Escuta, obrigado.